Bom dia. Hoje é daqueles dias que dá vontade de ficar muitas horas nesses textos. E eu queria, sinceramente, recomendar, mesmo hoje o Eduardo e a Débora tomando uma saída. A gente tem coisa para fazer, aqui tem aula, a gente vai fazer almoço. Mas eu queria recomendar que realmente, ao longo do dia, a gente pudesse voltar para esses textos um a um. Né? Você faz o que você quiser. Que pudesse meditar atentamente neles, porque tem tanta instrução, tanta coisa profunda nesse texto, que escolher o que falar nessa manhã fica difícil. Mas vamos começar por uma declaração do Salmo 100, que é quem nós somos. Quem nós somos? Nós somos rebanho do Senhor e ovelhas do seu pasto. Isso é a nossa identidade mais fundamental. Nós não somos um rebanho por alguma coisa que em nós exista, mas nós somos rebanho porque fomos comprados. Nós somos, formamos o rebanho de Deus porque ele nos escolheu. Exatamente como um pastor escolhe as ovelhas que vão compor, ou os animais que vão compor o seu rebanho. E ele pagou um altíssimo preço por nós, como diz o texto de Romanos. E nesse texto diz que ele morreu por nós enquanto nós ainda éramos pecadores. Ou seja, ele pagou esse preço para nos escolher e trazer enquanto nós estávamos em outro rebanho. Quando nós estávamos na mão de um pastor cruel, sendo maltratados e levados simplesmente como aqueles que são ali coisas. Aqui na Casa da Videira, a gente trabalhou nesses 3 anos muito, muito fortemente as relações com os animais. E nas nossas várias conversas, a gente sempre pensou no modo de criar os animais aqui comparado vis-à-vis com o modo industrial de criar animais. Nós perdemos animais, nós fomos roubados, nós tivemos doenças, nós tivemos problemas. Mas sempre, e nunca houve a menor dúvida quanto a isso, com o máximo de carinho. O máximo de sofrimento quando a gente fazia alguma coisa errada e teve que aprender que estava fazendo errado, com o máximo de preocupação e nunca coisificando, né? Nossos animais usualmente têm nomes, né? Todos têm nome, até cachorro achado na rua a gente dá nome, né? Todos têm nome. Só acho que o único bicho que não tem nome aqui são as garças, né? Que não são nossas, não são o nosso rebanho. A gente sempre deu nome para eles, a gente sempre cuidou deles, a gente dormiu com eles por vezes para cuidar, a gente curou suas feridas, a gente perdeu alguns com muito sofrimento. E isso pode servir como metáfora de alguém que nos compra e nos cuida exatamente como um bom pastor. E nesse processo, a gente pode simplesmente passar por ele como uma atividade de trabalho, ou pesada, ou leve, ou satisfatória, ou pesarosa. Ou a gente tentar usar isso para entender e ler a Bíblia e falar assim, putz, é isso, né? Nós somos rebanho do Senhor. Ele nos comprou, ele decidiu por nós, ele nos antecipou na sua cabeça. E ele pagou o preço por nós, sem que nós tenhamos consciência, dois, enquanto nós ainda estávamos em outra situação. Como quem resgatasse, por exemplo, animais de uma planta industrial de animais, animais que fossem tratados mal para colocá-los numa outra situação. A gente tem a Sabrina, que pegou algumas cabras agora, que estão entrando na sua cozinha, que estão perseguindo ela pelo caminho. Ela falou, agora faz parte da minha vida. Né? A gente vê isso acontecendo e é nesse sentido que nós somos rebanho do Senhor. É bom a gente ter essas metáforas para a gente não ficar tendo que abstrair alguma coisa que a gente sabe exatamente na prática tudo o que isso implica. O segundo texto que a gente vê é quando esse rebanho é juntado por Deus pela primeira vez em volta do Monte Sinai e Deus fala: vocês para mim não vão ser só mais um rebanho como os outros. Vocês vão ser um rebanho especial. Rebanho de quem eu quero muito bem. É mais aqui com o nosso porco Moura, por exemplo, que a gente valoriza tanto. Ó, é especial, é especial. Eu tirei de vocês, eu fiz vocês voarem com asas como águias, eu fiz vocês passarem batido pelas coisas. E aí vai ter uma coisa que vai começar a acontecer aqui. Logo adiante, a gente vai ver no relato que o povo rapidamente esquece o preço alto que foi pago, o sacrifício que está implicado, e começa a não se satisfazer com aquilo que está sendo lhe dado. Começa a reclamar e murmurar, e murmurar, e murmurar, e reclamar, e reclamar, e reclamar. Nesse momento, o povo fala: não, é isso aí, Deus, estamos juntos. A gente tem um tempo de euforia, né? Sem esquecer que, como rebanho, nós vamos ser levados a um processo de ser preparado para um determinado fim. E como eu não posso me alongar, né, eu poderia ficar um tempão nisso, eu queria pegar dois aspectos desse ser rebanho de Deus. O primeiro está em Romanos 5. Romanos 5 é um texto importante para a gente entender processos na vida da gente. No momento que a gente é resgatado, a gente é salvo, a gente é levado por Deus para compor o seu rebanho, a gente está normalmente muito grato, muito feliz, muito contente, e tudo parece muito bom. Só que adiante na vida, porque a gente não é tirado da vida quando a gente é transformado em rebanho do Senhor, a gente passa por tribulações. Nesses 3 anos aqui em Palmeira, nós tivemos muitos momentos de glória, de alegria, de felicidade inaudita, para usar uma palavra bem, bem antiga, né? Felicidade difícil de expressar. Mas tivemos muitas tribulações, muitas tensões, muitos problemas, muita situação muito difícil. E as tribulações na vida, ou no nosso tempo aqui, ou se alguém que está ouvindo isso aqui está passando por tribulação, ela parece por vezes insuperável, que a gente vai morrer diante daquela tribulação, que não aguenta mais o próximo passo, o próximo passo. Mas se a gente coloca esse texto de Romanos 5 na nossa cabeça e entende o processo, a gente consegue antecipar o que vai acontecer ao passar por tribulações. Paulo fala assim: não fique só alegre, né, na esperança da glória de Deus, que acontece na hora que você é chamado para compor seu rebanho. Jesus morreu por nós e prova o seu amor para conosco, que ele morre por nós e paga o preço enquanto ainda éramos pecadores. E nos coloca do reino das trevas no reino dos filhos do seu amor. E isso é motivo de grande alegria, que agora eu estou salvo. Tenho uma glória futura me esperando. Estou sendo levado de glória em glória. Mas aí Paulo fala: para. Não se gloriem só nisso, não fiquem felizes só por isso. Fiquem felizes também no tempo da tribulação. Mas por quê? Porque a tribulação produz perseverança. Na medida que a gente tem repetidos trabalhos, tribular, né? Vem do tríbulo, que é aquela peneira de separar a palha de trigo. Sabe, você, quando você vai batendo, e aí você joga a semente para cima, bate o vento, a poeira vai embora e vai ficando só a semente. Tribular é isso, é o processo no qual a vida vai batendo na gente, está naquela peneira para cima e para baixo, para cima e para baixo, é altos e baixos, e toda hora é uma emoção. Então, qual será o problema que vai ter hoje de manhã? A gente já pensou isso várias vezes aqui. Qual é o problema que vai ter hoje de manhã? Imagina a semente na peneira, e vai de novo, e vai de novo, e vai de novo, sem perceber. Enquanto a gente vai e volta nessa repetida rotina de tribulação. Tribulação é o problema repetido do dia a dia que a gente recebe. O vento vai soprando e a palha, aquilo que não serve para nada, vai sendo retirado da vida da gente. Permanecer na tribulação, permanecer passando por ela, gera em nós uma característica: a perseverança. Somente quem é treinado na tribulação tem disciplina suficiente para terminar o que começa, para ir até o final, para passar pelo que tem que passar, para carregar até a última gota. Agora, para que serve essa perseverança? Ela gera um caráter aprovado. Ao passar por tribulação e por perseverar, por continuar até o final, o que acontece é que o seu caráter é aprovado. No outro dia você estava perguntando para mim, né, Vitória, como é que eu faço para ter mais disciplina? Né? Das duas, uma: ou você bota alguém te vigiando do lado de fora, ou você simplesmente tem disciplina todo dia, passa pelos problemas todo dia e aprende a ter um caráter aprovado que, sim, eu passo por isso e eu vou continuar, eu vou passar de novo, vou passar de novo, vou passar de novo, E no meio das tribulações, a gente tem mil tentações de largar no meio, de abandonar, de fugir, de mentir, de enganar. São coisas que a gente tem na hora que a gente está apertado. A gente mente, engana, foge, sai. Mil coisas desse tipo a gente faz. Quando você passa pela tribulação, persevera e não cai nessas tentações, o que que vai ser dito de você ao final? Esse cara é um bom caráter. Passou pelo que passou e aguentou firme. E nesse mundo nosso, em que ninguém pode sofrer, em que tudo é imediato, que nada tem tempo de espera, que nada tem sofrimento, em que tudo é imediato, você, eu quero, eu pego. Eu não pego, construo, planejo, passo dificuldade. Muito pouca gente vai tendo bom caráter. Depois disso, a perseverança e o caráter aprovado geram em nós a esperança. Esperança é uma relação que acontece e vai sendo reforçada ao longo do tempo, porque nessa caminhada da tribulação a gente passa com alguém, com Deus. E quando o tempo vai passando, a gente vai tendo cada vez mais esperança. Esperança não é torcida, esperança não é otimismo. Esperança é um sentimento no qual eu espero baseado na confiança que tenho em quem prometeu. Então, por exemplo, hoje o Eduardo e a Débora vão visitar o Silvio, né? Ele está lá esperando. Por quê? Porque o Eduardo e a Débora deram a sua palavra de que iriam lá. E ele está com toda certeza preparando uma comida para receber vocês. Ele só está preparando a comida porque ele tem a esperança de que vocês vão chegar lá. Por que ele tem essa esperança? Porque ele sabe quem prometeu. Ora, fosse uma pessoa que usualmente falha, mente, engana, tal, tal, o cara fala assim: ah, vamos ver, se eles vierem, a gente começa a cozinhar alguma coisa. Por quê? Ah, cara, não tem esperança nenhuma que os caras venham. Vamos comer o resto de ontem mesmo, porque seria uma atitude de quem não tem esperança. Na nossa vida de tribulação, a gente vai passar por tribulações, a tribulação vai gerar em nós o hábito da perseverança, a perseverança em passar pela tribulação vai gerar na gente um caráter aprovado, e um caráter aprovado vai gerar na gente uma vida de esperança. Porque a gente tem torcida, porque a gente é otimista, não, porque eu sei com quem eu passei a tribulação. Eu sei quem foi Deus nesse processo, eu sei o que ele foi capaz de fazer na minha vida, no que eu passei. Logo eu posso esperar pelo que eu vou passar pela frente. Isso é fundamental. Isso é fundamento básico para qualquer cristão. E é o contrário dessa loucura que a gente ouve, desse tipo de evangelho maluco, que viver com Jesus é cantar, viver com Jesus é sorrir, ou pare de sofrer, olha, eu vou fazer uma oração, ou carrego Deus comigo para não acontecer nada comigo. Papo furado. Se você carrega Deus com você, se Deus é quem te carrega, você vai passar por dificuldade, por problema, por depressão, por doença, por morte, por tudo isso. Por solidão, por viuvez, por perda de filho, por perda de pai, por perda de mãe, por tudo isso você vai passar. Por desemprego, por fome, por miséria, por falta de roupa, falta de moradia, tudo isso vai passar. E você vai ter um comportamento diferente ao passar por isso tudo, que ao final vai fazer o que aconteceu com Jó também. Você vai conhecer Deus de uma maneira diferente, você vai aprofundar sua relação, acima de tudo, vai ser um ser humano muito melhor. Então, é mentira, sem vergonha, salafrária, indecente, essa proposta de um evangelho, de uma relação com Deus que serve para te proteger, para você ter vida confortável. Isso é mentira. E Jesus, quando mandou os seus 12, mandou nessa perspectiva. O texto que a gente leu do evangelho, falou: não levem nada com vocês. Vão em confiança, fiquem tranquilos. Não precisa ficar se garantindo. Não levem bordão, não levem capa, não levem. Em outra ocasião, ele vai mandar os caras e vai falar assim: agora quem tem duas sandálias leva, quem tem. É outra situação. E ele fala: ajam simplesmente com astúcia. Se alguém te recebe bem, fica ali. Se alguém não te recebe bem, bate a poeira do seu pé e segue adiante. Vai fazer outras coisas. Outro: te perseguiram, não é para ficar sofrendo perseguição, seu bobo. Foge. Se alguém te perseguir, você vai para outra cidade. Ele usa uma expressão: ó, vocês não vão ter passado por todas as cidades de Israel até que o Filho do Homem venha. Pode ficar tranquilo. Se todo mundo te perseguir, você vai ficar só rodando. E quando você fugir, quando você cair na mão de alguém, quando você sair de uma situação, pode ficar tranquilo que é o pastor que está te levando. É o Senhor Jesus, que é o Senhor Deus que está te levando. E vai fazer isso para que você possa testemunhar em outros lugares e outros contextos que você nem imaginava. Então tudo está na mão de Deus, fique tranquilo. Siga adiante com a sua vida. E se você está me ouvindo hoje, né, que não está aqui na mesa, e estiver passando por uma situação de dificuldade, de tribulação, fuja dos escapes fáceis, fuja da mágica. Não tem mágica, Deus não vai tirar todas as tribulações de você, porque esse não é o papel dele. O papel dele é passar com você pela tribulação. É passar com você. O nosso Senhor é o Senhor da cruz. E não há sofrimento que você passe que ele não tenha passado junto e que ele não vá passar junto. E não há situação que passada com ele não vai gerar em você um caráter bom, aprovado e honesto. E não há situação que você passa que no fim das contas não vá fazer de você uma pessoa cheia de esperança. Que não vai ter nenhum otimismo, nenhuma torcida, nenhum troço desse tipo. O que você vai ter esperança. Mas como é que você pode ter esperança? Porque eu sei em quem tenho crido. E eu sou bem certo que ele é poderoso e vai guardar o meu tesouro até o dia final. Isso está escrito na Bíblia também. Então, essa certeza não é certeza do que vai acontecer. É a única certeza que realmente a gente tem. Eu sei em quem tenho crido. Eu não estou crendo no mercado, eu não estou crendo no governo, eu não estou crendo na política, eu não estou crendo no diabo, eu não estou crendo no santo fulano, eu não estou crendo na religião tal, na ideologia acolá, não estou crendo na política da direita, da esquerda, eu não estou crendo em nada disso, eu sei em quem eu creio. E essa firmeza de caráter vai fazer a gente passar pelo que tiver que passar. E nós aqui, a nossa grande dificuldade hoje é achar um lugar para a gente se mudar. Ora, ora, ora, e se a gente estivesse numa guerra, meu Deus? E se caísse uma bomba e nós tivéssemos cada um que dormir embaixo de uma ponte diferente, né? E nem todos embaixo da mesma ponte? E se a gente tivesse que ser disperso igual o formigueiro que alguém pisa em cima? Nós vamos ter que confiar no Senhor que ia nos reagrupar de novo, ia nos levar adiante. Quantos irmãos nossos foram perseguidos no passado? Quantos irmãos nossos foram, sabe, impedidos de ver a família, impedidos de continuar junto, a bênção que a gente tem de viver junto, de comer junto, de ter uma mesa de café da manhã fabulosa, de ter, sabe, essa oportunidade de ler a Bíblia todo dia junto. Isso é uma raridade na história do cristianismo. A maior parte do tempo do cristianismo, os nossos irmãos estiveram na prisão, na cadeia, no sofrimento, na fuga, no exílio. Fugindo de um lado para o outro, perdendo todos os bens, vamos ficar nervosos porque perdemos nossa roupa, porque perdemos nosso carro, porque perdemos nossa casa. Essa só nos coloca junto ao lado de um bando de gente que, por ter vivido assim, nos permite viver como vivemos hoje. Temos graças a eles que viveram e perseveraram, tiveram bom caráter e esperança, nós continuamos hoje tendo esperança e vivendo bem. Se Deus lá para frente nos mandar fazer isso e nos permitir fazer isso, ele sabe o que está fazendo. E graças a isso, pessoas depuseram diante de juízes, de reis, de presidentes, de políticos e testemunharam diante de Deus. E hoje, eu estava olhando ali o livro ali do Bonhoeffer. Bonhoeffer é um exemplo, um super, super acadêmico, um doutorado, com um mestrado, com tudo que era título que podia. Jovem pra caramba, morreu antes dos 50 anos. Escreveu um escritor fabuloso, um autor sensacional. 3 anos no campo de concentração e morre enforcado uma semana antes dos americanos chegarem para libertar, por ordem específica, que era para matar esse cara. A vida dele foi uma porcaria. A graça da vida dele, a gente está aqui curtindo de ler, vida em comunhão, super inspirados. Deus lá sabia o que estava fazendo com esse cara. Nós somos só isso. Então que a gente lembre isso. O Senhor está com a gente, nós somos ovelhas do seu pasto, rebanho seu. Ele pagou um alto preço por nós e ele nos leva onde ele quiser, do jeito que ele quiser. E cabe a nós simplesmente passar por isso da maneira correta. E isso vai gerar em nós esperança, porque ele vai guardar o nosso tesouro e a nossa glória para a nossa futura gloriosa vida com ele, que é eterna e muito maior do que essa que a gente está vivendo agora. Amém.